Curva direita no perfil da Euleda, Sagaz, Percepterovia, 119.8 ao controle, 5166 ao transponder, tá 3163. Correto, 3163, e chame pronto para puxar essa, né? Vai reportar, 3163. Abaeté 4861, acionado para o TAC. Gente, Abaeté 4861, passa o 180 e observe um Airbus da Avianca e aguarde para ingressar no pátio principal. Para o TAC, o TAN 3663, 124 a bordo, autonomia de 3 horas e 40, alterna galeão. Ok, 3663, táxi à direita, ponto de espera da 1018612, o ajuste é padrão, boa viagem. Atualizar o táxi direita, ponto de espera, torre 286, 1013, 3663, obrigado, uma boa semana. Poxa, né, 6311, ingresse agora na Juliette e mantenha a posição na taxiway Alpha, antes da Índia, ok, aguardando para ingressar para o portão 01. Gente, agora entra a Juliette. Mantenha Alpha antes da Índia, 63 do nome. Oxa, né, 6225, coordene com a equipe de solo, após o Airbus da TAM, liberar o pátio, inicie o pushback no 01 e reporte para o táxi. Delivery pushback após início do TAM, reportar a táxi 6225. Puxa, acionamento 6312. Mantenha a posição 6312, temos o tráfego da companhia que já vai iniciar agora no 01. Mantenha 6312. Abaeté 4861, siga o Airbus da Avianca, ingresso na Juliette e aguarde para prosseguir para o ponto espera. Vai seguir o Avianca 4861. Solo Salvador, Azul 4299, autorização Campinas. Gente, Azul 4299, está autorizado Campinas, o nível é o 300, via decolando da 10, curva à direita, subida da El Leda, Leda DCT Bridge, Bridge UP Zulu 16, até Belo Horizonte, Bravo até Zulu, após Belo Horizonte DCT Zanete, após Zanete Pirassununga, Pirassununga Mendes, o controle 19 decimal 8, acione 5152. Aguarde só um minutinho para o cotejamento. Oxené 6311, observe o tráfego da companhia, sua esquerda, após o tráfego deixar o eixo da Índia livre, ingresse no portão 01. Gente, após a aeronave livrar a Índia, ingresse no 01, 6311. O Abaeté 4861, após o Airbus da Avianca liberar a Alfa, prossiga para o ponto de espera e dá 10. Chame a torre em 18.6 para ingresso de decolagem, ajuste a padrão. Boa viagem. Azul 4299, livre o cotejamento. 4299, autorizado conforme Campinas, nível 300, decola da 10 com curva direita, subida da El, Leda após direto, Bridge, Bridge Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, Zanete, Pirassununga, Mendes. O controle 198, transponder 5152, Azul 4299. Azul 4299, correto, cotejamento, chame nesta quando pronto para puxar e acenar. Chamará, obrigado, 4299. Bom dia, TAM 3304, autorizado Brasília, o nível é o 3620, via Pesulu 17, decola da 10 com curva à direita, subida gole, transição Ufito, o controle 119, decimal 8, acione 5165. André Salvador, Azul 9136, vai manter a Pro 050 para evitar formações. Iniciante, por quantas milhas, 9136? 3 milhas. Iniciante. Chame para puxar e acionar no gate 10. Camarão, por favor. Taxi 62598 46, Goiânia. Mantém. TAM 3663, decola 08, controle 1, 9, 8, bom dia. 98, bom dia. Sente copiado os dados, está livre o táxi à direita no ponto de espera, dá 10, 18, 6, torre. E o ajuste é padrão, boa viagem. livre, ponto espera a torre, boa, até daqui a pouco. Oxiné 6312, gate 3, após o poker da companheira, liberar o pátio, ordene para a equipe de sola, inicie o pushback e acionamento no gate 3 e chame para o táxi. 6312, após a liberação do poker, tem a retaguarda, está autorizado a chamar o táxi. 6163, autorizado pushback e acionamento no gate 7, chame táxi. Autorizado push acionamento, 6163. Tael, tá presente, se me mantém o nível 340. Só que mantém 340, vamos Tael, 3663. Até 4861 no decola 10, controle 119.8, bom dia. 98, obrigado, bom dia. O Xanar 6225 ali mantém. Controle Salvador, bom dia, vai ter 4861. Abaeté 4861, submantém o nível, submantém a 3 mil pés, saída Momo. Abaeté 4861. Saída Momo, com as restrições 4861. Abaeté 4861, contato radar na decolagem, agora não recebo modo Charlie, agora passando 1200 pés, confirme? É, confirmo. 1330 Zulu, Romeu Alfa, aquele abraço, axé. Em Jovem Uber Alfa, solo aos 1-1, a estação na frequência livre, bom dia. Frequência livre, obrigado, Uber Alfa. Gente, mantenha mil pés, reporte para descida, reporte farol de Itapuã ou para descida. O Xanar 6225 vai aguardar aproximadamente 3 minutos devido ao tráfego que decolou à frente na mesma saída e de menor performance. Azul 9136, submantém o nível 370, chame agora Centro Recife no 25.45, alterno no 26.85. Centro sobe ao 370, chama Recife no 25.45, alternado no 26.85, até a próxima, 9136. 23 a bordo. Cliente, o TAM 3163, está autorizado o táxi em frente, Juliette e Alfa. No ponto de espera da 10, chame a tua em 18.5, o ajuste é padrão. Boa viagem, 3163. 3163, com ajuste padrão, táxi autorizado, Juliette, Alfa, ponto de espera 18.6, boa. Para o táxi, o Xanar 6312, 110 a bordo, alterna Salvador com 3 horas e 30 de autonomia. Gente, o 6312, agilize o táxi via Índia, ponto espera 18.6 torre, ajuste padrão, boa viagem. Agilizando Índia, ponto espera 10 18.6 torre, 6312. Tá, solo azul 4299, solicita pushback acionamento. Número 8, posição. Tente 4299, está autorizado, chama o táxi. Autorizado pushback acionamento, manda táxi, azul 4299. Jet 5826, 1,5 para o marcador externo, completo final, chame a torre, 986. 1,86 grada, bom dia. Yes, 5221, pátio 1, eu vou até 1-3 para o pushback sanamento. Teste, trip 5221, mantenha a posição, temos um Embraer 190, do azul, está iniciando o pushback, a retaguarda, ok? Mantenha posição, aguardando autorização para o início do pushback sanamento, trip 5221. Então, 3663, submantém o nível 340. Chame agora Centro Recife, no 33-25, alterno no 25-1. 3325-251, bom dia. E Jet 5826, livre pouso pistão 0, vento 100 graus, 10 nós. Livre pouso 5826. Delta está livrando 1.500. Gente, reporta no farol de Tapuã, Mike Eco Delta. Posso passar do tráfego ali e manter, Xanar 6312. Posso tráfego ali e manter, 6312. O Xanar 6225, decolou aos 195, controle 119, decimal 8, bom dia. 198, bom dia, até daqui a pouco. Salvador, 6225 decolado. O Xané 6225, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, submantenha o nível 320. 320, perfil MOMO. Olha, vai até 4861. Ah, quando em MOMO, possibilidade de afastar direto a radial 275. Está presente voo Guarambi, a Baeté 4861, submantém o nível 100. Sim, obrigado, direto Guarambi, dá pra gente aprender da nossa entrada. Do 4299, solicita táxi, nós temos 112 a bordo, Ribeirão Preto, 4:35. Gente. O azul 4299, está livre o táxi pelo pátio, Juliette Alfa, no ponto de espera da 10, chame a torre em 18:6 e o ajuste é padrão, boa viagem. Ok, táxi via pátio, Juliette Alfa, ponto de espera da pista 10, chamar a torre em 18:6, que é legal no 013. Obrigado e bom dia, azul 4299. O trip 5221, observe aeronave da Azul em coordenação com sua equipe de solo. A voz está livre, puxa e acionar na remota e chame para o táxi. Gente, coordenação após a passagem do tráfego da Azul, vai iniciar o pushback e acionamento da porta da táxi. 5221. Alinha livre decolagem da 1063, 12. Jet 5826, táxi lento pela Alfa, Kilo e o pátio de cargas. Aguarde para ingressar no pátio principal, gate 09. Ok, táxi lento Alfa, Kilo, pátio de carga, pátio 3 para 09. O Eco Delta já é próximo a Itapuã. Mike Eco Delta, torre 986. Delta. Torre o papapapá, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, autorizado da presente cruzamento da final da pista 10, chame de base para a final pela direita. Chame na final da 17, Mike Eco Delta. Passarei de base para a final pela direita da 17, reportarei na final, tá, gente? Pela direita da 17. Titã 3304, aguarde só um minutinho, definição da posição do ATR e da TRIP pra gente analisar se vai ser possível iniciar no 10, ok? Só um minutinho. Ok, tô no aguardo. Alonso 9, controle 1-19, decimal 8, bom dia. 1-9-8-6-3-1-2, bom dia. Controle Salvador, bom dia. Chaneiro 6312, cruzando 1700 pés, perfil da saída Puca, Aracaju. Oceania 6312, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, submantenha o nível 350. Conforme autorizado, extensão 350, 6312. Objeto 5826, mantenha a posição na saída do pátio 3, aguardando o gate 9, apenas de passagem a um ATR da TRIP, vai iniciar o táxi em mais alguns instantes, após o ATR, prossiga para o gate 9. Ok, vai manter posição após a passagem do ATR e para o 09. Salo Salvador, 3522, ano para o táxi, 67 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando Salvador. TRIP 5221, tá livre o táxi pelo pátio, Juliette, Alfa, ponto de espera da 10, chame a torre em 18:6 e o ajuste é padrão, boa viagem. Gente, táxi via pátio, Juliette, Alfa, não pode esperar chamar a torre em Salvador, 118:6. Obrigado e até o retorno, senhor. Então, 3304 no gate 10, autorizado a puxar e acionar. E fique atento a um Boeing 737 da Webjet que vai parquear no gate 9, à sua direita. Objeto 5826, observe o ATR da TRIP, após ingresse para o gate 9, informa um tráfego adicional, que é um Airbus da TAM, que está iniciando o pushback no gate 10. Após a passagem da TRIP, para o 09, sempre o TAM no 10. Poxa, travado, Mike Echo Delta. Mike Echo Delta, livre pouso, vento 1-0-0 graus, 1-2 nós. Delta. Vento 63, decola os 2-2, controle 1-1-9, decimal 8, bom dia. 19-8, obrigado, bom dia, tá 3-1-9-63. Salvador, muito bom dia, 5-2-2 da TRI, ponte para a pista 1-0, pronto. 5221, após o tráfego da Azul, ali mantém. Mantém após o tráfego da Azul, 5221. Zero, pode rodar da presente direto, posição da EL? Autorizado da EL, da presente 3163. Da presente da EL, 3163. Oceania 6225, submantenha o nível 320, chame Centro Recife em 12545, alterna 126, decimal 85. 5245, 2085, prazo, bom dia, Sérgio. 4299, livre de decolagem, vento 120 graus, 129. Autorizada a decolagem da pista 0, azul 4299. Mike Echo Delta, solo aos 24. Ao estacionar a frequência livre, um bom dia. Desce, mantenha o nível 060, ajuste no 04. Ok, desce para 060, chegada Mare 1014, por aí, 602. Pátio, Juliette e Alfa, ponto de espera da 10, chame a torre em 18,5, ajuste é padrão, boa viagem. Via Pátio, Juliette e Alfa, ponto de espera 18,5, ajuste no 013, obrigado, muito bom serviço. Comente. Alfa Vitor Juliette, chame a torre no 86. Azul 4299, decola 25, controle 119, decimal 8, bom dia. Belém 198, azul 4299, obrigado, Paulo. Alfa Vitor Juliette, chame na final da 17, vento 1,00 graus, 129. Ok. 3x2 na bota já. Controle Salvador, bom dia, azul 4299, decolado de Salvador, cruzando 1500 pés para nível 300 CDDL. Azul 4299, contato rádio na decolagem, persiga conforme autorizado, submantenha o nível 300. Sobe para o nível 300, alguma chance de voar da El, azul 4299? Foi Delta presente, 4299. Autorizado da Delta presente, azul 4299. Livre decolagem, vento 100 graus, 109. Decolagem autorizada, 5221. Vai até 4861, mantenha o nível 100, chame agora Centro Recife em 133, correção 1260, alterno 1288, vai até 4861. 1260, 1288, obrigado, bom dia, 4861. Livre pouso, pistão na 7, vento 100 graus, 129. Livre pouso, aproveite de 5221, decola aos 27, controle 119, decimal 8, bom dia. No Salvador 198, 35221, dá retorno, senhora. Decimal 25, alterno 125, decimal 1. Centro Recife, 3325, 251, obrigado, bom trabalho, então 3163. 10, pronto. O TAM 3304, ali mantém na 10, vai aguardar aproximadamente 3 minutos para decolagem devido ao tráfego que decolou à frente, de menor performance e na mesma saída. Paciente, ali mantém na 10, 3304. 1982, dessa via chegada para 2000 pés, o ajuste no 0-4, autorizado LS, reporte no localizador. Descendo para 2000 com 1014, reportará no localizador voo 1982. Alfa Vitor Juliette, solo 29, livre backtrack, reporte pista livre. VIP 5221 na presente, voe na Prodieval. Obrigado, senhora, da presente direto a Val 5221. Lá de prosseguir na subida liberada das restrições de altitude, senhora. Autorizado 5221. Obrigado, 5221. Dessa via chegada para 3.000 pés, o ajuste no 0-4. 3.014, 3.002. Alfa Vitor Juliette. O TAN 3304, livre decolagem, vento 090 graus no 09. Iniciando no 03304. Decola 32, controle 1 no 9, decimal 8, um bom dia. 19-8, bom serviço, senhorita. 6311. Bom dia, tá pronto pra conta Guarulhos, nível 360. Afirma. Sim, está autorizado Guarulhos, nível 360, via Peruísque 50. Decola da 10 com a primeira curva à direita. Subida da EL, Leda, DCT Bidev, para interceptar o eixo da aerovia. O controle 19.8 e o transponder é o 5177. Aprovado Guarulhos 360, é 350, vai sair na DAEL, Leda, após o Bidev para interceptar a aerovia. Controle 19.8, 5177, o transponder. Correto, chame pronto para puxar e acionar no gate 1. Gate 1, reportaria pushback.